No 1 é o DJ, no 2 é minha vez. Então limpe os ouvidos antes que chegue no 3. O samba já é fato, rap 4x4. B2 no microfone, Zé Gonzalez nos pratos. Quer dançar? Quer dançar? Então prepara, a maldição bateu, o sambão nunca mais para. E tá na cara, a raiz tá cavada no chão. Do tronco ao fruto, com a nave mãe fazendo a conexão. De sangue bom, eu disse sangue bom. Tem coisas que invadem o coração, já disse o João. Não, ninguém faz samba porque prefere. Sobre o poder da criação, força nenhuma no mundo interfere. E fabricada em série é o coringa do baralho. Resistência cultural, casa do caralho. E passo a passo, foi tomando conta de mim. É coisa fina, DJ com tamborim. Fortaleceu meus braços, abriu minha cabeça. Um ser humano digno, aconteça o que aconteça. Hip hop e um punhado de bamba. A maldição do samba. É, compadre, a maldição do samba. Já falei que essa é a maldição do samba. A maldição, a maldição. É a maldição do samba. Já é. O gringo subiu o morro e bebeu cachaça. Fumou maconha e obteve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma. O gringo subiu o morro e bebeu cachaça. Fumou maconha e obteve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma. Showtime! A batida arregaça, o melhor som da praça. O grave racha o muro, o agudo quebra a vidaça. Na vida tudo passa, não há nada que cê faça. Mas rima após rima não é de graça. Showtime! Agora sabe como é que é, samba no pé. Favela na internet, o coco é enlatado e a banana é com chiclete. É, por isso que eu falo que essa é a maldição do samba. A maldição, é a maldição do samba. Segura no refrão, a maldição do samba. Simbora, gente. Esquadrão Zona Norte, rapaziada, JC, Slow, Doug D, DJ Branquinho, Esquadrão Zona Norte.